Mesmo com a crise da economia, no ano passado, milhares de brasileiros visitaram a Grã-Bretanha. Jader de Oliveira e Rui Xavier, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, analisam os dados divulgados pelo Departamento Britânico de Turismo sobre a presença dos brasileiros nas ilhas britânicas. No ano passado, 55 mil brasileiros visitaram a Grã-Bretanha e gastaram um total de 30 milhões de libras esterlinas, ou seja, uma quantia em torno de 4 bilhões e meio de cruzados. Os ingleses têm um carinho especial com os turistas, porque a receita que eles obtêm na conta turismo é muito importante para a sua economia. Para se ter uma ideia, em 1987, a Grã-Bretanha obteve uma receita de 4 bilhões e meio de libras esterlinas com turismo. Para facilitar o cálculo do que representa exatamente essa quantia, aí vai uma comparação. Com esse dinheiro, seria possível comprar aqui na Inglaterra mais de 1 milhão de automóveis de tamanho médio. O Rui Xavier fez um levantamento mais completo sobre o turismo na Grã-Bretanha, especialmente sobre os brasileiros. Ô Rui, esse número de brasileiros que chegam anualmente à Grã-Bretanha é grande ou pequeno em relação aos turistas de outros países? Bem, as autoridades inglesas não desprezam de nenhuma forma esses números do turismo brasileiro aqui, que não se pode comparar com o número, por exemplo, de americanos que vêm aqui anualmente. No ano passado, cerca de 3 milhões de americanos visitaram a Grã-Bretanha. É realmente muita gente. É bom que se diga que a Grã-Bretanha é um dos países do mundo que mais recebe turistas. Ainda no ano passado, chegaram aqui de todas as partes do mundo 14 milhões de pessoas. Essa quantidade de gente é correspondente à população de alguns países pequenos da Europa, como a Holanda, por exemplo. É claro que a grande maioria das pessoas que chegam aqui vem dos países mais ricos, onde a população tem um nível de vida melhor. Assim, os ingleses têm algumas áreas de interesse antes do Brasil. Os americanos são os prioritários. Depois, a própria Europa. Os europeus viajam muito para a Grã-Bretanha. Além deles, há os japoneses, os australianos, os árabes, que também deixam muito dinheiro aqui. Muito bem, Rui. E o Brasil? No caso do turismo brasileiro, se a gente considerar a distância entre o Brasil e a Grã-Bretanha e o nível de renda do nosso povo, pode-se considerar que os brasileiros viajam muito para cá. Aliás, entre todos os países da América Latina, é o Brasil que envia mais turistas para a Grã-Bretanha. Eu estive, Jader, no Departamento de Turismo Britânico, uma espécie de Embratur britânica, que cuida de todas as estatísticas nessa área. E eles têm levantamento realmente interessante. Então, Rui, vamos falar desses levantamentos. Bom, para começar, pelas perspectivas das autoridades inglesas, eles estão esperando um aumento de 20% no turismo brasileiro este ano, em função da queda do depósito compulsório nas passagens aéreas e nos dólares, que ocorreu, como todos nós sabemos, a partir do dia 1º de janeiro. Agora, você sabia, Jader, que o número de mulheres que viajam para cá é praticamente igual ao de homens? Pois é, elas perdem por apenas 2%, ou seja, 51% de homens contra 49% de mulheres. As pessoas que mais viajam para a Grã-Bretanha são as que estão de férias. E aí as mulheres são em número muito maior que os homens, uma diferença de 20% a favor das mulheres. Mas, em compensação, as mulheres não viajam a negócio. Nessa categoria, os homens são praticamente a totalidade, 93% contra 7%. Também existe uma faixa de pessoas que viaja muito para a Grã-Bretanha, são os estudantes. Vem muita gente do Brasil estudar inglês aqui. No ano passado, chegaram 11.700 estudantes. Aí estão incluídos também as pessoas que vieram para cursos de pós-graduação e outros tipos de cursos. Mas esse grupo é bem pequeno em relação aos que vêm estudar inglês. Eu digo uma coisa, Rui. Essa gente gasta muito dinheiro aqui? Pelos cálculos das autoridades inglesas, a média dos gastos dos brasileiros é de 46 libras por dia. Mais ou menos 7 mil cruzados diários. Mas não são os brasileiros que gastam mais. Os maiores gastadores são os argentinos. Em média, cada argentino deixa 63 libras por dia aqui na Grã-Bretanha. Uma curiosidade é que tanto brasileiros quanto argentinos gastam por dia, em média, mais do que os europeus que visitam a Grã-Bretanha. Isso naturalmente tem uma explicação. As autoridades turísticas inglesas acham que os viajantes das regiões mais pobres são os mais ricos em seus países e, portanto, podem gastar mais. Ao contrário das pessoas dos países desenvolvidos, que viajam em número muito maior. Por isso, a média diária de gasto dos turistas desses países é inferior à dos países subdesenvolvidos. Ouçam agora uma notícia de interesse especial para os aficionados de música pop e também para quem gosta de histórias de fantasmas. Quem andou investigando esta questão, digamos, pop esotérica, foi a Maria Costa Pinto, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Maria, que história é essa? É uma história, no mínimo, curiosa. E como eu não tenho medo de fantasma, me sinto bem à vontade para contar os detalhes para vocês. Mas antes vamos criar o clima. Um convite aos ouvintes para relax. Grande sucesso da banda britânica Frank Goes to Hollywood. Mas será que é para Hollywood mesmo que o Frank vai ou foi? Acaba de ser divulgado que, na realidade, a banda Frank Goes to Hollywood nunca existiu como tal. Isto é, nunca executou, de fato, nenhum de seus sucessos. Uma banda fantasma, portanto. Os sucessos do grupo, segundo se sabe agora, foram inteiramente produzidos por sintetizadores dentro de um estúdio muito bem equipado. Na realidade, apenas a voz do solista, Holly Johnson, foi gravada. Mas, mesmo assim, precisou de muita cirurgia no estúdio para se tornar um produto aceitável musicalmente. Todas estas revelações vieram à tona num tribunal de justiça. Holly Johnson quer iniciar uma carreira solo com uma gravadora nova, mas a Zhang Tung Doom, gravadora que lançou Frank Goes to Hollywood e seus sucessos sintetizados, entrou com uma ação na justiça para impedir esta nova empreitada de Holly Johnson, que, segundo a gravadora afirma, ainda é contratado dela e, portanto, não pode se lançar como solista por outra gravadora. Enquanto a gente espera a decisão da justiça, vamos ouvir um pouco mais desta banda fantasma, cujos sucessos, agora sabemos, resultaram do casamento entre um sintetizador ultra high-tech e um experiente produtor de estúdio de gravação. Para os músicos desta banda britânica fantasma, não resta dúvida, sabemos agora que fazer sucesso foi uma empreitada extremamente relax. Relax, don't do it. Relax com o grupo Frankie Goes to Hollywood e a investigação pop esotérica de Maria Costa Pinto, uma repórter que não tem medo de fantasmas. A exploração da Antártida vem sendo muito discutida atualmente. Aqui estão João Bosco Almeida e Rui Xavier, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, para analisar a situação deste continente. A Antártida é protegida por um tratado que, desde 1961, proíbe atividades militares no continente e mantém a área como que uma reserva natural para exploração internacional e para pesquisas científicas. É o chamado Tratado Antártico. Pois bem, está previsto que, dentro de 3 anos, esse tratado será revisto. E para isso foi constituído um grupo de estudos com o objetivo de analisar e traçar diretrizes para o futuro do continente. No Brasil existe uma frase que talvez se aplique aqui. Em time que está vencendo, não se mexe. Os americanos dizem, se não quebrou, não tente consertar. Mas essa máxima eu estou levantando aqui porque o tratado até agora é aquilo que se pode chamar de um sucesso. Se existe uma iniciativa bem-sucedida, é esse Tratado Antártico, que protege a região de armas e materiais nucleares e reserva a Antártida para a exploração, para a curiosidade humana. E mesmo os que se opõem ao tratado reconhecem isso, que até agora não houve realmente nada feito pelo tratado que eles desaprovem. É verdade. Então, aí que está a pergunta, por que mudar? Esta pergunta está sendo feita a uma pessoa que conhece bem as potencialidades da Antártida e os interesses internacionais em torno do continente. Ele é Sir Anthony Parsons, um ex-embaixador britânico nas Nações Unidas. Parsons acaba de publicar um livro que sintetiza as conclusões do relatório do Grupo de Estudos sobre o Futuro da Antártida. Chama-se Antártida, a Próxima Década, um livro publicado pela Cambridge University Press. Sir Parsons diz que o tratado, da forma como está, não tem condições de permanecer, de durar. Por isso, precisa ser modificado. Ele argumenta no livro que o Tratado Antártico está sob o fogo cruzado de uma parte da comunidade internacional e que esta pressão vai acabar tornando indesejável ou até impraticável a sua manutenção em futuro próximo. E que grupo é esse da comunidade internacional? Olha, é um grupo liderado por 2 países do terceiro mundo, Malásia e Gana. Esses 2 países, mais uns 100 outros que não fazem parte do tratado, reclamam que o Tratado Antártico é uma espécie de clube de ricos. E, na verdade, a gente pode até entender as razões deles se examinarmos os termos do tratado em mais detalhes. Você sabe quantos membros participam do tratado, João? São 36. São, ao todo, 36 membros signatários. Mas só 18 deles participam da direção. Para se qualificar para este seleto grupo, o país tem que se estabelecer na Antártida, tem que fincar lá uma base ou manter uma expedição científica para deixar claro que o país tem interesses autênticos e sérios no continente. E os críticos do tratado acham que estão excluídos desse grupo. Os que estão de fora reclamam que não podem entrar, ou não têm condições de entrar. São países em desenvolvimento, Rui. Países muito pobres para subvencionar uma expedição, porque não possuem nem cientistas, nem equipamentos para manter uma base ou uma estação de pesquisas na Antártida. É mais ou menos como uma questão norte-sul. Quem está por baixo não sobe, quem está por cima não sai. Exatamente. Para a Malásia, para a Gana e para os países que os apoiam nessa questão, é exatamente isso. É como a questão norte-sul que divide o mundo em 2 metades. E a Antártica é uma espécie de terra de ninguém. No bom sentido. No bom sentido. Eles argumentam que o continente é parte de uma herança comum a toda a humanidade e, por isso, não há razão para que eles fiquem excluídos. Para eles, o tratado é simplesmente uma forma de mantê-los afastados, uma forma de negar que eles tenham acesso a uma parcela que seja dos recursos marinhos e minerais da região, embora o livro de Parsons afirme que não existe petróleo na Antártida. Não existe ou não foi descoberto? Não foi descoberto. E mesmo que tivesse sido, Parsons acha que a sua exploração seria muito onerosa. Agora me diz uma coisa, João. E os outros países em desenvolvimento? O Brasil, por exemplo, tem interesses na Antártida. Tem, inclusive, uma base, uma estação de pesquisas montada por lá. Nem todos os países em desenvolvimento participam dessas críticas. Entre os que assinaram o tratado, que tem até uma posição muito forte na direção do tratado, estão a Índia, a China e o Brasil. São países que até se aliaram aos outros membros do tratado e vetaram, se recusaram a colocar a questão em votação na Assembleia Geral da ONU. Claro, porque sabiam que iriam perder. Mas aí tem um problema, que é uma espécie de calcanhar de Aquiles, vamos dizer, num sistema que aparentemente funciona tão bem, é a presença da África do Sul entre os membros do tratado. Por causa do apartheid, a discriminação racial na África do Sul, os países do Terceiro Mundo, que são membros do tratado, votaram na ONU pela expulsão da África do Sul, embora eles não tenham feito nada a respeito enquanto membros do tratado, dentro do tratado. Esse tipo de problema que leva Sir Anthony Parsons a pensar que o status quo não pode durar por muito tempo, apesar de tudo que o Tratado Antártico já conseguiu até agora. Ele diz que os críticos do tratado não estão exigindo que o documento seja anulado, mas sim que seja modificado de modo que eles também possam participar, ou que todo mundo possa participar, exceto, naturalmente, a África do Sul. E ele acha também que a alegação de que o continente é parte de um patrimônio comum à humanidade deve também ser abandonada, porque já não é mais realista pensar desse jeito. Já há 8 países com reivindicações territoriais no continente, e eles não vão agora simplesmente abandonar essas reivindicações. Então, se os dois lados puderem, quem sabe, abandonar, sim, um pouco dessa retórica toda, eles poderiam conversar e talvez encontrar uma fórmula para melhorar o sistema de modo que ele se torne mais acessível e mais aceitável para todos. Há 5 anos, em fevereiro de 1983, morria Karen Carpenter, da famosa dupla de música pop The Carpenters. Numa homenagem do serviço brasileiro da BBC de Londres a esta famosa cantora, aqui estão Márcia Poole e Valvênio Martins para falar de seus sucessos e de sua carreira. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woo-woo still shines. Yesterday Once More, um clássico dos Carpenters que há 15 anos, nos idos de 1973, chegou ao segundo lugar da parada pop britânica. Karen morreu aos 32 anos, vítima de um ataque cardíaco decorrente da doença anorexia nervosa. Disse um crítico especializado que, em 1983, foi-se uma das mais brilhantes vozes da música pop. Aqui na Grã-Bretanha, o sucesso dos Carpenters na parada pop de compacto e simples foi apenas razoável. Um número 6 em 1970 com Close to You, dois número 2 em 73 e 75 com Yesterday Once More e Please Mr. Postman, e um número 9 em 77 com Calling Occupants of Interplanetary Crafts. Mas seus LPs fizeram um grande sucesso. A compilação de compacto simples entre 69 e 73 ficou 17 semanas no primeiro lugar da lista dos LPs mais vendidos, em 74, e o LP Horizon, considerado pela crítica o último grande álbum de estúdio da dupla, chegou a primeiro lugar em 1975. Em termos mundiais, os Carpenters venderam cerca de 25 milhões de cópias em compactos e LPs, receberam 3 prêmios Grammy, o Oscar da indústria fonográfica e 17 discos de ouro. A dupla surgiu em 1970 e durante 5 anos teve um sucesso extraordinário. Na segunda metade da década, os Carpenters entraram em declínio, mas seus LPs ainda agradaram os fãs. Seu último LP, Made in America, de 81, foi bem recebido pela crítica. Inesperadamente, Karen Carpenter morreu em 1983, interrompendo a carreira de uma das mais bem-sucedidas duplas da música pop internacional. No mesmo ano, seu irmão Richard lançou o LP Voice and the Heart, uma compilação de músicas novas que a dupla ainda não tinha registrado em álbum. E para terminar nossa homenagem, aqui estão The Carpenters cantando aquele que foi seu primeiro sucesso, que chegou ao número 1 da parada pop dos Estados Unidos em 1970. O clássico de Burt Bacharach e Hal David, They Long to Be Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Um dos mistérios do nosso sistema solar que tem merecido muita atenção dos cientistas é o chamado planeta X, ou seja, a possibilidade de que haja um 10º planeta, que estaria na sequência dos planetas do nosso sistema solar depois de Plutão, que atualmente é considerado o último planeta do nosso sistema solar. Aqui estão João Bosco Almeida e Ru Xavier, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, discutindo o X da questão. A própria história da astronomia já nos deixa mais ou menos preparados para a descoberta de novos planetas. Há cerca de 200 anos atrás, os astrônomos achavam que o nosso sistema solar tinha apenas 6 planetas, ou seja, apenas aqueles 6 planetas conhecidos desde a antiguidade. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Acabava aí. Em 1781, William Herschel descobriu Urano. Uns 60 anos depois, em 1846, um observatório alemão descobriu Netuno. Os movimentos de Urano e de Netuno mostravam que eles estavam sob a influência de um objeto pesado que, por assim dizer, perturbava a órbita desses planetas. Isso levou, em 1930, à descoberta de Plutão. Mas essas sondas espaciais que estão por aí explorando os limites do sistema solar enviaram dados mostrando que Plutão, na verdade, é muito leve e muito pequeno para afetar as órbitas de Urano e Netuno. E é daí que se deduz que deve haver alguma coisa a mais que interfere no movimento desses planetas. Mas se esse objeto, vamos dizer que esse objeto seja o 10º planeta, se esse objeto realmente existe, Rui, onde é que ele estaria? Olha, João, a busca está se concentrando em partes do sistema solar onde se sabe que é provável pelos dados disponíveis, que venha a aparecer uma forma planetária qualquer. Os astrônomos profissionais acham que esse planeta X, como é chamado, teria 5 vezes a massa da Terra. E estaria a uma distância cerca de 100 vezes a distância entre o Sol e a Terra. Para dar uma volta em torno do Sol, esse planeta gastaria 1.000 anos. 1.000 anos, Rui? Quem é que está fazendo pesquisas sobre esse planeta? As últimas pesquisas sobre o planeta estão lançando mão de fotografias tiradas por um observatório naval norte-americano na Nova Zelândia. Mas a localização exata ainda é desconhecida. Aqui, João, se joga muito com probabilidades. Embora haja alguma probabilidade de que o planeta exista, as condições de observação são muitíssimo variáveis. E às vezes não se tem nem a menor condição de detectar coisa alguma. Agora me diz uma coisa, Rui. Se esse planeta existir realmente, como é que ele vai se chamar? Se houver a descoberta, deve ser algum nome grego. Talvez Perséfone ou Perséfona, a mulher de Plutão.